A Polícia Civil de Foz do Iguaçu procura por um homem. Ele estaria usando uma documentação falsa em nome de Vladimir Jerônimo da Silva. Por este motivo, o verdadeiro Vladimir, que é um cidadão de bem, passou 1 mês e 13 dias preso em Maringá. Tudo começou em 2007, quando Vladimir teve seus documentos furtados no Jardim Alvorada, em Maringá. Segundo a vítima, ele fez todos os procedimentos de comunicação à polícia, mas no dia 12 de janeiro de 2013, foi parado em uma abordagem policial e comunicado que havia contra a sua pessoa um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Foz do Iguaçu. Diante dos fatos, correu um processo na justiça e no dia 26 de fevereiro de 2013, o verdadeiro Vladimir conseguiu provar sua inocência e o juiz expediu seu alvará de soltura. O falso Vladimir é procurado por crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de substâncias entorpecentes, além de roubo qualificado, embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo em via pública. Ao todo, seriam 10 anos e 1 mês de prisão a que o indivíduo teria sido condenado usando o nome de um trabalhador. Segundo informações levantadas pelo Grupo de Diligências Especiais de Foz do Iguaçu, o indivíduo estaria morando na fronteira. Qualquer informação que possa levar a polícia ao procurado deverá ser repassada pelo Disque Denúncia 197 da Polícia Civil ou ao 190 da Polícia Militar. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.